muito bom dia, aqui é o Azul Alpha Yankee X-Ray. Alpha Yankee X-Ray, bom dia, prossiga. O Alpha Yankee X-Ray, pátio 3, autorização de rebote, pátio principal, posição do número 1 e para a área ambiente. Ok, aguarde só um instante para iniciar o reboque. Temos um Airbus da Oceané que também está rebocando aí no pátio 3. Assim que o tráfego iniciar o reboque, aí o senhor coordenei com a equipe de solo e iniciei o seu reboque posterior ao tráfego. Alfredo, foi ciente após a passagem do Avianca, iniciar o pushback, obrigado. azul Alpha e Yankee X-Ray, pronto para ingressar no pátio principal. Zero. Alpha Yankee X-Ray. Alpha Yankee, change. Paulo, Salvador, Alvier, estacionado na posição 5, obrigado e bom dia. Bom dia, comandante. do Alfa e Yankee X-Ray, informa o tempo do reboque, obrigado e bom dia. Bom dia, Alfa X-Ray aqui. Bom dia, voo 1971, cliente da informação, voo sem autorização, Galeão. Esse seria o voo no 961, Galeão? Ah, sim, Matheus, 961. Ok, voo no 961, autorizado Galeão, nível 360. Dia, eu peso Luno 0 até SMAP, após direto Lúvito, após Lúvito direto Barbacena, e após conforme o plano, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, transição motiva. O controle 120.8 e o transponder 5425 no 961. O 961 não conseguiu copiar o nível Ampers do 10. Slap, súbito, Barbacena, decolada 10, confirma direita, Dael, Motiva, 120.8, 5425, informa que a sua transição está 2x2. Confirme o nível, por gentileza, o gol 1961. Ok, o gol 1961, nível 360, e como recebe a torre? Agora 3x3, está com um forte chiado. Ok, ciente, eu vou fazer um teste aqui na outra frequência. Mantém escuta e logo eu lhe chamo o 1961. Chamo quando pronto para o pushback e acionamento. Vai chamar pronto, push e acionamento, 1961. Que mantenha bom, oferecendo quando pronto para 2000, ajustado 2012. 1865. Ponte. Quando for possível mais à frente, o seu autorizador me agradece. Leona, como recebe agora a torre? 4491. Ok, sente. Então ligou 1865, já pode voar voadora na presente, tem outro retrato na frente? Foi pelo 1865. Pelo 2012 na altura. Pelo 2012, 1865. Salvador, bom dia, TAM 3171, seguinte informação Gol. Autorização Guarulhos, nível 340. Bom dia, 3171 está autorizado, Guarulhos, o nível 340, via UP Zulu 10 até Bridge, em Bridge UP Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte, após direto Trive, Trive direto Poços de Caldas, decola da 10, saída da El, transição Motiva, primeira curva à direita. Controle 120 decimal 8, transponder 5432. Estou autorizado então o nível 340 para Guarulhos, decolando da 10, saída da EL, transição Motiva. Após ingresso a Pesulô 10, Brit, a Pesulô 6, BHZ, Brit, Posto de Caldas. O controle no 208 e o transponder 543, na 3171. Correto, estamos pronto para o pushback e acionamento na 3171. Estamos para o pronto na 3171. Já é possível, Duna, Gol 865? Na 5, tome a prova de 205, sobre vetoração, tendo como limite localizador. Olha no último vetor. É, esquerda 205, mandando para o vetor. Muito obrigado pela ajuda, Gol 865. 209, bom dia, sendo indicação. Isso para 2010, a última trem Salvador 9092, chegada bom. Salvador, muito bom dia. É o azul 4040, informação Golf 340 com 15. Azul 4040, autorizado com fins, nível 340, via EP Zulu 10 até grid, em grid EP Zulu 16 até Cristina. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da EL. Transição Motiva. A primeira curva à direita. Controle 120 decimal 8. E o transponder é o 5434. Autorizar 340 para Confins. Via Epizulu 10 após o grid, após Epizulu 16 e após o destino. Decola da 10 na subida da El Motiva. 1208 contra saída, 5434 transponder, azul 4040. Correto, azul 4040, chame para o posto de acionamento. Câmara. Salvador, eu vou 1961 para o táxi com 86 no POB, 4 horas e 4, Fernando Campinas. Gente, vou no 961, eu leio o táxi à direita, chame no ponto de espera para decolagem, o ajuste é 10 no 2. Se o táxi à direita, vai chamar no ponto de espera para decolagem com 1012, 1961. Localizador visual, 865. Obrigado aí pela encostada. 865, complete aproximação LS, chame a torre 18, decimal 95. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol 865, vai passar cima, vai baixar e travar. Bom dia, Gol 865, avistado o tráfego. O vento é calmo, está livre o pouso na 10. Livre o pouso na 10, Gol 865. Torre ao azul 4040. Prossiga. A subida da EL com curva direita, a interseção é Motiva contínua, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Afirmo. Obrigado. Gol 1961 no ponto de espera pronto. E mantenha o ponto de espera, Gol 1961. Mantém. Farol. 1759, Santa Boa de Luna. Somente está na Pro 208, tendo como limite localizador 1759. 961, ali é mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 9-1. No 865, solo aos 35, chame o solo 219. 219, boa noite, 65. O Luno 961 está autorizado a decolar 1-0, vento calmo. Autorizado a decolar 1-0, 961. Aí? Solo Salvador, no 865. 1865 Alfa, repórter Jorge Lete. O 35 328 não copiou a subida, senhor. Fuca! Poderia repetir, por favor? Fuca! 35328, saiu da Puca. Ok. Pela torre? 4040 na escuta. A partir de agora, chame o solo 219 para o pushback e acionamento. 219, o bateto 0 para o push. 3597, nível 360 para autorizar a copia. 24. Brasília 360, Pesulão 197, aerovia, decolada 10, curva direita, sai da Arbor, transição Elefa. Sona 5435, controle 1208. Zero Brasília, nível 360, via Pesulão 197, compasso positivo, decolada pista 10, com curva à direita, pode sair da Arbor, transição Elefa, 5435 no transponder, 1208 no controle, até 3517. Fugimento correto, sempre pronto no 04. Salve Salvador, bom dia, da 3171 no portão 02, pronto para funcionamento. Acordando com a equipe de solo após o ingresso do Boeing que está aqui parqueia para o 11, inicie chama táxi, da 3171. Afirmativo, coordenação, chama para táxi, 3171. Algum 1865, ingresso de Juliette para o 11, atenta ao follow-in a partir do 08. Avistador, follow-in, vai liberar para o 11, o gol no 8 também. Trisado Campina Grande, 190 nível, via Golf 677, na corda 10, curva esquerda, será Puca, transição Caju, aciona 5431, controle 1208. confirma a aerovia, senhor? Luffy 677, até Caju ou Pó direto? Uma altera autorizada para... Campina Grande, Golfo 677, vem para as 10, esquerda por Uca, direção Caju, 54 e transporte, estamos com o motor de 1201. Treinamento com a gente em pronto no as 3, o trip 5321. Vou parar, 5321. Estou vendo que aqui o pessoal chama táxi. E você com 973, bom dia. A identificação desça para 2000 pés. A última trem Salvador 9012. Chegada Mari, oitava da presente. 9012, a Mari. Então ligou 1759, está autorizado para vir, né? Após o último vetor, está autorizado a interceptar o localizador, aguarde. É, vai dar. Identificação, isso é para 3 mil pés, o último é trem Salvador 9012, chegada bom. Minuto aguarde. O 1759, para o localizador esquerda 1950, chama estabilizado. Esquerda 1950, chama estabilizado, 1759. Tudo bom, final 093. PS com 759, complete a aproximação LS, chama a torre 18, decimal 95. 895, correto. Oi, Salvador, bom dia, voo 1759, estabilizado, vai estar travado. Voo 1759, livre pouso, na 10, vento calmo, ajuste no 012. Livre pouso, 1012, voo 1759. Taxa direita em de alfa no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, então 3171, só confirma o POB é 150? Não, POB 1975. Então a gente no 012, Alpinha e ponto de espera com 1895 atrás, tá? 3171. 1975, boa viagem. Bom trabalho. Plano 73, Livre LS, chama estabilizado no localizador. Livre LS, chamada estabilizada, aí. Para o táxi do Felipe 5328, estamos com 5 horas de autonomia, 41 a bordo, alternado, recife. Táxi de Apache, Índia Alfa, no ponto de espera todos, 895, ajuste na 092, boa viagem. Sente, Felipe 5328. Salvador, está 351-9794 para pushback e acionamento. Plano 3517, coordenando com a equipe solo após a passagem da terra que está taqueando do. Correção, que está taxiando do Paz 3 para o ponto de espera, inicie chama táxi. Chamada ao táxi, está 3517. Alinhar e manter após a passagem da mesma, o TAN 3171. Ali mantém um zero da 3171 após a passagem da mesma. Gol no 759, no solo aos 45, direito 219, solo. Direita 219, obrigado. Direita no 71, livre da colagem da 10, vento calmo. Livre da colagem no 0, tá feito, 171. 759, táxi via Alfa Juliette, posição 1-0, veículo follow me até após o 08. Alfa Juliette, posição 1-0, 08, veículo follow me, vou 759. Solo Salvador, bom, muito bom dia, o azul 4040 na 2008 para o pushback acionamento. Foi bom dia, o trip 5328. Bom dia, trip 5328. Alinhar e manter 1-0. Ingresso ali e mantém, trip 5328. Pois é. Bom dia, 3153. Sem identificação, desça para 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-2, chegada Monf. Olha, 20, décima 8. 208, bom dia. O 5973, pode voar o externo da presente. Tá, Vitor Matiago, no setor? Completamente. Autorizado o Índia Serra, chame quando visual com a cabeceira. Já tá visual com a cabeceira. E agora a transferência toda, o 5973. Controle, bom dia, 3171. Então, 3171, contato radar André Colares, submantenha 340 após 2000 foi letra. 340, 2000 letra, obrigado. É Tento manter a chegada bom, 1093. Você pode voar bom? O Azul da Gol vai coordenar o início aqui, o Azul 4040. Salvador, 3517, POB de 147, com 3 horas e 15 de autonomia, treinando Ribeirão Preto para o ataque. Taxa Zulita, Índia, Alfa, no ponto de espera 12895, ajuste 10, 12, boa viagem, tá 3517. Índia, Alfa, no ponto de espera 1895, tá 3517. Salvador, bom dia, 35328. 35328. Contato radar da Colônia, submantenha 190, saída PUCA. PUCA 90 nível, 35328. Torre Salvador, é, bom dia, o Rio 5973, está na final da 10 e baixo e trava. Bom dia, Rio 5973. Trânsito bom avistado, está livre o pouso 90, vento é calmo. Pouso, calma aí. 2 mil pés, permanece 1.002 na última. 6570, desce para 3.000 pés, altimetro em Salvador, 1092. 5.3, desce para 4.000.